É precisamente a revolução e não a restauração que nos pode devolver essa suprema obra de arte. A tarefa que se nos apresenta é infinitamente maior que aquela que em tempos foi levada a cabo. Se a obra de arte grega sintetizava o espírito de uma nação bela, a obra de arte do futuro tem que abarcar em si o espírito da humanidade livre, para lá de todos os limites respeitantes às nacionalidades. Runaway slaves sing alongs, the chosen one, my face as the golden sun. I greet you with a thousand bombs. Chained to the world, with barbershop sing alongs. Do wop, be bop till we carry on. I greet you with a thousand prayers. Grandmother's moaning and groaning, no more see you never. Out of the myth I awaken, the same myth, the same darkness I was taken. A thousand prayers mother may have gave them while they lowered them down. Pushing up daisies. Cloud. The way to it. out of the void, out of the myth. Out of the terror, out of the madness. Assim sendo, a criação que nos compete não se confunde com nenhuma reprodução da arte grega. Houve, de facto, quem tivesse tentado a absurda restauração de uma cultura grega de imitação. O que não espanta, já que há artistas capazes de tudo para responder às encomendas. Mas tais tentativas resultaram sempre num artifício sem caráter próprio. Manifestações do mesmo esforço hipócrita que constantemente encontramos cristalizado na história oficial da civilização, em lugar da única luta real, a da natureza. Thank you. queremos voltar a ser gregos, porque sabemos hoje o que os gregos não sabiam e que resultou precisamente na sua queda. É essa queda, cujas causas fomos descobrindo ao longo de séculos de miséria e de profundo sofrimento geral, que nos mostra com clareza aquilo em que temos que nos transformar. Mostra-nos que temos que ser capazes de amar todos os homens para podermos amarmo-nos a nós mesmos, para conseguirmos voltar a experimentar alegria em nós próprios. Queremos libertar-nos do jugo escravizante e desonroso do salariato generalizado e da alma pecuniária que o faz viver, para nos elevarmos ao plano de uma humanidade livremente criadora e dotada de uma alma universal radiante. Para atingir este objetivo, precisamos da força toda poderosa da revolução. Só a força revolucionária nos pertence e nos pode conduzir a um objetivo cuja construção só ela pode justificar, na medida em que começou a exercer-se precisamente no desmembramento da tragédia grega e na dissolução do Estado ateniense. Mas, neste estado de profunda debilidade em que estamos mergulhados, como encontrar uma tal força? onde buscar o ânimo capaz de levar de vencida a pressão paralisante de uma civilização que nega por completo o homem. Quando o médico e o seu saber académico não encontram remédio, o nosso desespero costuma levar-nos de volta à natureza. E em boa verdade, só a natureza pode desenredar o grande destino que a humanidade tem à sua frente. A natureza humana há de ditar a sua lei a essas duas irmãs que são a cultura e a civilização. Enquanto me transportardes no vosso seio, vivereis e crescereis. Mas se me abandonardes, secar-vos-ão as seivas e mudareis. Thank you very much. On the trumpet, Mr. Hugh Reagan on the trumpet. On the trumpet, Fred Berry. On the flute, piccolo, alto flute, Cole Mitchell. Voice and electronics, Miss Christine Wheeler. Violin, Gene Cook on violin. On viola, Mr. Everett Kwan on viola. Playing the cello, Mr. Mika Reed. Tito's on African percussion. On African percussion, Enoch Williamson. On the bass, Sylvia Bolognese on the bass. On the bass, Mr. Jeribu Shahid on the bass. On the bass, Junius Paul. Djembe, congas, bongos, drums, Bamadou Danmoye. Our special guest conductor, Mr. Stephen Rush. Yours truly, on the woodwinds, Roscoe Mitchell on the woodwinds. Ouvimos seis temas do disco We Are on the Edge, dos The Art Ensemble of Chicago, de 2019. Leituras do livro A Arte e a Revolução, de Richard Wagner. Edições Antígona, 1990. Ensemble of Chicago. Thank you very much. On Jazz, o teu ouvido. Programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.